Agora 5 e 2, hora e vez dele, missionário de Carlos, e sua mensagem aqui no programa Rancho Alegre. Grande missionário de Carlos, tá aí, fala abençoado. No livro de João, no capítulo 14, versículo 6, diz assim: Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. E assim diz a palavra de Deus: todos procuram um caminho para chegar a Deus, mas é bom frisar e entender que não são vários caminhos que chegam ao Pai, e sim um único caminho, que é o nosso Senhor Jesus, pois ele mesmo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, meu amigo e minha amiga, não vos preocupeis. Quem está procurando outros caminhos, ouça o que diz a palavra de Deus, e assim sendo, chegará ao reino de Deus. Amanhã o missionário estará de volta neste mesmo horário aqui no programa Rancho Alegre. Está começando a terceira parte do rancho. Cinco minutos, Rancho Alegre. Tudo certo, um abraço, um bom dia, uma boa quarta-feira. Hoje, meu amigo e amiga, quarta-feira, 5 horas, 4 minutos, agora 5 e 4. Vamos juntos até às 6. Jorge de Alvinho, a primeira da terceira parte do rancho. Dale, Jorge, a morena é minha. De Alvinho, Pernambuco para o mundo, Jorge. 5 e 4. Essa morena minha, essa morena minha, essa morena minha. A Periferia M 630 kHz. Educação, cultura e desumanidade. Fico por aqui, Raimundo. Um abraço para você, um abraço a todos, e amanhã eu retorno com Raimundo Moraes e também na grande jornada esportiva. Valeu, Garcia. Um abraço, boa noite. Valeu, deixa eu abraçar Jorge Moreira, ligado com a gente. A Lena, né, profissional de enfermagem, torcedora fiel do Confiança, também acompanhando o show esportivo, abraçando o Nena e Dona Tereza, né, Nena, torcedores do Dragão. É, um abraço pra vocês. A Nena, cadê o pastel? Gostaram do pastel, viu? São desrespeitosos. Para encerrar o programa, olha, eu acabo de receber notícias boas com relação à saúde do colega Barroso Guimarães. Ele vai fazer um cateterismo amanhã, está internado, mas graças a Deus está fora de perigo. Boa sorte para você, Barroso Guimarães. E os votos de pesar, minha solidariedade à família de Chico Pinto. Chico Pinto era o operador de áudio. Quantas e quantas transmissões fizemos juntos pela Rádio Jornal. Que Deus dê muita luz, né? A Chico Pinto, que nessa vida terrena foi um grande amigo. Filipapo, um grande abraço. Hoje, Marcelo Dinamite aqui na mesa. Edição de reportagem de Isaías Júnior, comando de Otávio Leite. Eu volto quinta-feira, se Deus quiser, porque amanhã tem Jornada Esportiva. Boa noite, Brasil! A Periferia M 630 kHz. Educação, cultura e desumanidade. O governo tem que trabalhar para que a educação avance de forma segura. fortalecendo o ensino não presencial para todos os estudantes da rede estadual. Renovou a estrutura tecnológica, criou o app Estude em Casa, disponibilizou internet gratuita aos alunos e professores, estruturou um canal de TV com mais de 20 horas diárias de programação educacional. Fez ainda o maior repasse de verba da história da educação, para que as escolas se adequassem estruturalmente à modalidade não presencial e investissem em projetos de kits de material escolar. Quando as condições sanitárias estiverem seguras, aos poucos retornaremos às aulas presenciais. Enquanto isso, o governo segue distribuindo a merenda escolar, reformando e ampliando escolas por todo o estado. Sergipe, Governo do Estado. A PNP também está nas redes sociais. Quer ficar mais perto da gente e acompanhar tudo o que acontece nos bastidores da programação? Siga o nosso Instagram no arroba PNP Sergipe. Periféricos na sintonia. Todas as sextas-feiras, das 5 às 22 horas, Império Periférico, a sintonia da periferia.